Eu fui ter vaso sanitário em casa, tinha uns 12 anos de idade. A gente puxava a descarga só para ouvir o barulho. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Sou a Cristiane Navarro. Eu sou Jones Oliveira. Eu sou Paulo Zanella e vamos falar sobre talvez as coisas que as pessoas tenham que agradecer mais na vida nos dias de hoje. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, tamo aí mais uma semana, chegando no fim de 2019. Temos um convidado especial hoje. Jory, seja bem-vindo, se apresente aí para nossa audiência, quem você é, o que você faz. Boa noite, pessoal, meu nome é Jones, eu sou morador aqui de Cascavel, Paraná. Eu sou uma pessoa comum, digamos assim. Eu trabalho aqui numa empresa de Cascavel. Só uma observação, meu nome não é Johnny. É, Jones. Ótimo. Desculpa o erro, falei. Mas aqui todo mundo também é pessoa comum, assim, não tem ninguém extraordinário, não. Cara, seja bem-vindo, fica à vontade aí pra falar o que você quiser, valeu, tá? Valeu. Pessoal, nós vamos falar hoje, uma pauta, assim, que eu tirei da minha orelha aqui, é falar das maiores invenções da humanidade. Vale qualquer coisa. O que vocês acham aí que foi uma grande invenção que, sei lá, se não tivesse sido inventado, nós não estaríamos hoje vivendo como nós estamos. Fritadeira elétrica e máquina de lavar. Verdade, verdade. Máquina de lavar, assim, pra quem mora sozinho, por exemplo, que é o meu exemplo agora, eu acho que é uma das maiores invenções, porque pra quem mora sozinho, uma máquina que faz de lavar, que faz tudo, é uma salvação, uma salvação. É uma coisa que eu acho que foi muito bem inventada, graças a Deus. Eu não sei quem que é o inventor, mas muito obrigado quem inventou. Eu ainda completo, não é só pra você que é sozinho, não. Se fosse só você que estivesse sozinho assim, a máquina de lavar ainda dá um jeito de se virar. O pior é quem tem 4 ou 5 filhos. Eu só tenho uma, graças a Deus. Mas quem tem 4 ou 5 filhos tá lascado. Por isso eu não agradeço a máquina de lavar, eu agradeço a invenção da mãe. Pouco pesado, né, mãe? Um pouco machista, talvez, mas enfim. Obrigado às mães aí por existirem. Limpar a bunda de cada um que tá aqui. Então tem que agradecer bastante. Eu acho que assim, uma inversão que eu acho muito importante é você bloquear uma pessoa no WhatsApp. Isso é bom, né? Você não tem que... você não tem que estar recebendo as mensagens da pessoa ali, que você não tá. Então, eu acho que essa invenção deveria existir na vida, tipo, real, nossa. Ele se poder bloquear alguém e... Tipo, Black Mirror? É tipo isso. Aquele episódio lá que a pessoa bloqueia a outra, ela só vê uma mancha, a pessoa assim, vai falando na tua frente e você não tá nem ouvindo. Caraca, cara. É pesado, mas você não é obrigado a ouvir. Mas, querido ouvinte, eu não falei nada, mas o meu primo John é meio depressivo, então não liguei muito pra isso. Depressivo. Tá precisando de um colo? O que que é? Fala com a gente aí. Tá precisando bater um papo? Falou que ia bloquear as pessoas, tomara que não seja eu, só porque eu vim visitar ele no final de semana. Você fica aí filando a boia aí, mas né, mas é uma invenção, Paulo? Boa, né, pessoal? Uma invenção boa, assim, você não poder, se você não precisar... Não, acredito. A tá ouvindo ali os áudios da pessoa, mensagem, só bloqueia. É uma invenção boa. Bloqueou a pessoa ali, é uma invenção maravilhosa, eu acho. Olha, mas o do Black Mirror foi melhor, porque de repente tá aquele povo lá gritando, discutindo pessoalmente. Não tem como te escapar do bate-papo, né? Da discussão. Mas seria uma boa, viu? Mancha a imagem da pessoa assim, você dá aquele mute lá e aquele bloqueio, você não vê mais nada. Ia ser uma delícia. Cara, mas assim, a gente tá rindo aqui, mas daqui a um tempo isso pode existir. Já existe nas redes sociais, na internet, sei lá, daqui a pouco desinventa aí uma tecnologia que você põe na sua cabeça, um chip aí e já era. E aí, Paulo? Manda uma tecnologia aí que você gosta muito, que você utiliza. Eu ia começar sério, mas aí a galera vai pros lados bem louco aí. Não, pode falar sério. Não, aqui não tem restrição. Não, a maior invenção da humanidade com certeza foi o microchip, né? Eu não sei se vocês viram no... Você como engenheiro de automação deve saber disso. O tanto que a gente conseguiu mudar o tamanho do processamento de dados com um equipamento só, diminuindo o tamanho deles, né? E hoje a gente faz coisas imensuráveis. Um celular faz coisas que um computador precisava de uma sala para fazer e faz bem melhor e 10 vezes mais. E cada vez está aumentando, né? Agora eles querem levar a memória para o DNA, né? Usar células e átomos e fazê-los guardar todas as informações do mundo. Então, acho que isso foi revolucionário para a humanidade. A gente não consegue ver, né? Não consegue ver, mas todo mundo está usando. Todo mundo está usando essa peça que agora está do tamanho de, sei lá, menor que uma unha e guarda muitas informações. E a gente está vivendo isso hoje. Está colocando tudo, todo o nosso conhecimento nisso. Né? Se pegar fogo em todos os livros do mundo, mas estamos acabados se acabar a eletricidade. Então é uma invenção muito importante que a gente tem que estocar, que a gente está fazendo sim. Isso. Sim, eu concordo, cara. Esses microchips, né? Essas nanotecnologia que nós já estamos chegando. Ainda não estamos na nano, mas já estamos na micro aí. É sensacional. A gente está chegando num ponto que não está dando para diminuir mais. É, né? Tem um limite, né? Existe uma lei, chama Lei de Moore. Que ele fala que com o passar do tempo os transistores vão, eles conseguem diminuir o tamanho dos transistores e aí você consegue fazer esse tipo de tecnologia, né? Mas já está chegando num limite, assim. Você pode ver até que eu estava reparando isso. Esses celulares novos, antigamente, assim, era sempre a novidade, era mais memória, mais resolução. Hoje em dia já não está mais assim, sabe? Você pega um lançamento desse ano e do ano passado, é praticamente a mesma coisa, eles mudam ali no design, na posição da câmera, um flip, alguma coisa desse tipo, assim. O próprio processamento dos celulares já tá chegando, assim, não tá tendo tanta novidade mais. O elemento principal, né, é o tamanho físico, né? Tem uma hora que você não consegue diminuir mais que um átomo, né? Você não vai conseguir fazer mais do que isso. Sim, aí você tem bateria, você tem um tanto de coisa, aquecimento e tal. Mas é bem interessante mesmo, cara, assim, eu acho que essa tecnologia na palma da mão da gente mudou muita coisa. Gente, e é a bateria externa, quando você tá lá, ó, o celular descarregando e você precisa só aquele negócio de tu conecta no celular ali. Isso aí salva muito. Eu acho que uma coisa interessante inventada foi o macarrão com salsicha, né, cara? Porque... Como é que não tem a mesma linha com isso, cara? Eu entendi. É uma coisa que, tipo assim, você tá ali na... Você não tem muito tempo pra fazer, né? Você faz um macarrão com salsicha, cara, você soluciona o problema da janta. Você tem uma comida ali, entendeu? Uma coisa que eu acho que foi uma boa invenção da humanidade. O cara que inventou o macarrão com salsicha ali, cara... A galera tá morrendo de hipertensão? Tá. Tá dando muito câncer? Tá. Mas assim, né? Você tá na fome ali, você faz uma janta rapidinha, né? O que que é um câncer perto de uma janta rápida, se né? Se for levar pra esse lado também, vamos botar o miojo junto aí. Não, mas o miojo é sagrado. Todo universitário precisa conhecer um miojo, tá louco? Não, eu como, mas só aquela... Eu tô com muita fome, ou eu tô cansada demais pra fazer um miojo... Ou então, como é que se eu tô com muita fome, cheguei e quero comer alguma coisa bem rápido. Nesses casos, assim, aí eu jogo um miojo pra aliviar a fome, pra depois comer o normal, assim. A gente tava falando de tecnologia, uma grande invenção é o delivery. Porque o delivery também salva a galera. Antigamente você tinha que ligar, você tinha que ir lá buscar. Hoje em dia tem aplicativo, entendeu? iFood aí, ó. Pelo aplicativo, antes de você chegar na sua casa, você tá com fome, antes de chegar em casa, já manda um aplicativo ali, já marca a hora de entregar e já era. Aqui na cidade tem um negócio chamado Pizza 10, que é R$10 uma pizza. E aí a galera chega em peso na pizza, né? R$10, mano, tá louco? É uma boa invenção também, né? Pizza 10. A gente tentou mandar mensagem pros malucos, ligar pra eles e tal, pra entregar parada. Aí não atendia, mano, a gente teve que ir lá. Pedir a pizza e depois ir lá buscar a pizza, a pé. Em pleno século XXI, tem que ir. A coisa absurda. Não chegou sinal de internet lá ainda. Pois é. O problema é que é R$10, tinha muita gente pedindo pizza, sabe? Ele não atendeu. Ah, olha os mortos de fome, tudo pedindo pizza. Olha, falando nisso, acho que também uma das maiores invenções é a bicicleta. Já evita muitos nossos passinhos. Se tu tivesse uma bicicleta, não precisava ir a pé. Tudo bem que, ainda bem que você tem pés, mas... sem falar que ela é sustentável. Os meninos têm que comer macarrão com salsicha, você acha que eles têm dinheiro pra comprar uma bicicleta? Aqui, ó, fazia, tipo, uns 10 anos que esse maluco que não andava de bicicleta, o meu primo Johnny que tá aqui, e daí ele resolveu comprar uma bicicleta. Ele comprou uma bicicleta, foi dar a primeira volta na bicicleta e se acidentou. Claro, ninguém esquece, né? Você aprende e não esquece, mas quem anda de bicicleta. Mas se você faz tempo que não anda, você se acidenta. Não é assim também. Eu, como é que se diz? Depois de, acho que quase 10 anos, né? Sem andar de bicicleta. 10 não, 18 anos, eu acho. Sem andar de bicicleta. Daí, quando eu vim aqui, me mudei pra Palhoça. Aí, eu comprei uma bicicleta pra levar minha filha na creche e voltar, né? Rapaz, olha que eu me tremia mais do que vara verde, né? Quando eu peguei, porque ela é maior que eu, então eu ficava me tremendo pra lá e pra cá, assim. Aí no mesmo dia eu disse, bora, Júlia, vê se eu consigo te levar. Aí Emerson, pelo amor de Deus, faz tempo que tu não anda de bicicleta, mulher, tu vai cair com essa menina. Eu digo, eu não vou, é mais fácil eu cair do que ela cair. Consegui, tô viva. Uma coisa que eu acho desnecessária de invenção do homem é a bicicleta com o motor. A bicicleta é pra pedalar, né? Você compra uma bike, você tem que pedalar pra ir até o local. Agora os caras inventam uma bicicleta com motor. Compra uma moto, velho. Compra uma Pop. Compra uma 125, sei lá. É caro igual a bicicleta com motor. Então eu acho desnecessário a invenção de bicicleta com motor, velho. Eu vou entrar em contrapartida contigo. Tem muita gente que não tem dinheiro ou capacidade pra tirar uma habilitação. Então... É um negócio que, por exemplo, é mais caro, mas é uma coisa que é acessível e tu não precisa gastar mais com, vamos dizer, pra tirar a habilitação, que hoje em dia tá o valor de uma bicicleta elétrica. É que é um pouco diferente também, né? Aqui no Paraná a gente não precisa de habilitação, é outro estado. Não tem. Só que a bicicleta coloca em igual, né? Aí cara? É quase o Paraguai já, né, cara? É, aqui no oeste do Paraná é quase o Paraguai. Então. Aqui é a Rússia brasileira. Cara, mas você falou aí, ó. Falou aí, a gente tinha comentado de começar a gravar, o vaso sanitário é uma puta invenção, cara. Se não fosse o vaso sanitário, a gente não tinha prédio, a gente não tinha casa de 2 pavimentos, a gente não tinha, cara, um monte de coisa, bicho. É, o pessoal cagar na fossa é foda, cara. Não é à toa que quando a pessoa tá na merda, ele fala que tá na fossa. Vaso sanitário, aí tá aí uma das melhores invenções do homem, eu... Você como ambientalista, o que você fala, né? Não, eu concordo completamente. Não, ambientalista, usei o termo errado, né? Como é que seria? Ambientalista é um ativista? Não, eu não sou ambientalista, eu sou um gestor ambiental. Olha só! Mas é como gestão ambiental, o que, que você acha de jogar as merda no rio? No rio? Não, é inapropriado, né, cara? Inapropriado. Porque o vaso sanitário faz isso, né? A fossa enterrava a bosta, né? Teoricamente, o que a gente faz é o seguinte, a gente manda pro vaso, o vaso manda pra... Que nem no nosso caso aqui é a Sanepar, né? A Sanepar é obrigada a tratar o nosso dejeto e mandar com um padrão aceitável pro rio. Se eles fazem isso, não sei, mas é... é o que seria... É apropriado. Então eu acho que assim, teoricamente é bom. O vaso a gente, é uma grande invenção, né? A gente tá mandando nossos dejetos pra eles cuidarem disso. A gente paga pra eles fazerem isso, né? Só uma pergunta, Guilherme. Vaso sanitário tem no Brasil. Alguns países têm também. Mas você como engenheiro de automação, o que você acha dos vasos sanitários chineses? Que esquenta a bunda e faz todas aquelas paradas. Ah, não, isso é japonês. Japonês. Aí não, exagero já. Né? Ah, cara, nunca usei. Eu já ouvi entrevista de gente que saiu do Brasil, foi morar lá e disse que é bom, cara. Diz que é confortável, não sei. Mas, cara, tecnologia, ah, deve né? Deve ser bom. Imagina, louco. Imagina aquele dia que você acorda de madrugada. Pra dar uma cagada. Só daquele embalo lá. Aquele vaso tá gelado. Aí, pô, você já senta nele quentinho já. Faz aquela lavagem. Nem precisa se preocupar com... Eu posso falar uma das piores invenções que eu acho até hoje. E ainda bem que eu não peguei a época. Mas eu cheguei a experimentar. E é horrível. O bidê. Meu, aquilo ali parece que vai, desculpa a expressão, aquilo ali parece que vai rasgar o cu assim, ó. Sai de baixo assim. Meu, que chato. Puta, em Curitiba, tem que eu vou coisa, coisa de rico enrustido. Não, sei lá o que o rico tem na cabeça. Que acho que vai não, mas qual que é a lógica, gente? É sério, a pessoa faz cocô numa privada e depois tu vai pro bidê pra lavar o furico lá. Aí que tu tem que abrir a torneirinha pra aquele negócio sair de baixo pra cima, assim, ó. E aí dá aquela pressão no toba que Deus o livre. Vai rasgando. E aí surge uma dúvida minha, porque eu já vi antigamente era muito usual, você chegava em casa, principalmente casa grande, né, família de classe média, assim, sempre tinha bidê, né, tinha dois vasos. Como é que é usar o bidê? Tipo, você tem que sentar lá e ficar mexendo a bunda pois pra... Pois é, não tem como mirar. Pra água bater no lugar porra, certo. Né? Como é que é isso? Vai pelo tato? Tem um curso que você tem que fazer antes. Aquela água suja é reaproveitada? Tipo assim, a água suja desce e é jogada de novo? Fica circulando aquela água de bosta na sua bunda? Como é que é isso? Tem que fazer um curso no Senac, 20 horas, alguma coisa assim, pra poder utilizar. Vem o manual, né, pra usar? Manual tem não, vai no tato. Tu tem que ir dando um jeitinho, virando pro lado, pro outro, pra ver eu se... Eu acho que vai na tentativa de erro e acerto, né, até você conseguir... Eu acho que não é à toa que você chegava e estava cheio de revista dentro do bidê. Ainda bem que eu só conheci em Curitiba, no hotel. eu lembrei agora, assim, o nosso tio ali, ele contou pra nós uma experiência que ele passou quando é a primeira vez que ele viu um vaso sanitário, né? Peraí, deixa eu contextualizar as pessoas. Vocês sabem que no interior do Paraná, a gente não... Quando criança, não tinha acesso a vaso sanitário. Eu fui ter um vaso sanitário em casa, tinha uns 12 anos de idade, assim. Tem nada a ver com sua vida ruim, pô, não, Paulo, cara. Pô, desse jeito vai cair uma lágrima nos meus olhos, cara. Mano, a gente puxava a descarga só pra ouvir o barulho, tá ligado? E a gente saía correndo de medo, parecia um monstro, tá ligado? Sabe aquela descarga que fica em cima? Não essas do lado que a gente tem em casa agora, que você aperta o botão em cima do vaso. Aquela que fica no, em cima, assim, que você puxa a cordinha. Aí até descer embaixo, ela fazia... Fazer um barulho, tá ligado? Você é correndo de medo. É, não, é. Isso era muito louco. Daí, nossos parentes mais velhos, né? Igual o tio nosso. Nossa, foi conhecer com 30 anos um vaso sanitário. Sim, você foi conhecer com 12, tá ligado? É, porque ele é bem mais velho que nós. Ele contou essa experiência pra nós num final de semana em família. Ele tava contando e eu achei engraçado. E agora eu lembrei disso. Ele tava falando que a primeira vez que ele viu um vaso sanitário... Ele viu ali, ele entrou no banheiro, né? Viu o vaso, viu aquela água branquinha, transparente, falou, não, deve ser aqui que eu vou fazer as minhas necessidades, né? Porque onde que vai? Vou sujar tudo esse vaso? Ele ficou refletindo um tempão. Até que ele achou que depois de refletir, ele achou que a melhor alternativa era ele fazer no negócio ali do lado, onde que era que lava a mão. Na pia? Na pia. Como é que ele fez? Não sei. Ele contou isso pra nós. Ele achou que era melhor... Ele cagou na mão e jogou na pia? Ele falou, achou melhor que era melhor fazer lá do que no vaso, porque o vaso ia sujar todo o vaso. E onde que ia o resto das coisas? Ele ficou com vergonha. Ele abriu a torneira da pia e fez lá. Isso é uma história real. Por mais estranha que seja, é uma história real. Ele contou pra nós. E aí ele lavou a mão na água do vaso. Provavelmente. Lavar a mão, você é louco? Seria lógica, né? Se tá tão limpinha. Eu era envolvida com o movimento estudantil, né? Aí eu fui pra um congresso na Universidade Federal de Pernambuco. Agora vão saber que fui eu. Deu aquela vontadezinha, lá vai eu entrar no banheiro. Olha, a primeira coisa que eu olhei era ver se tinha papel toalha, né? Porque dentro do box já não tinha papel higiênico. Então fui olhar pra ver se tinha papel toalha. Não tinha papel toalha. E eu tava muito apertada. Eu digo, vamos soltar primeiro, vamos arriar o barro, pra depois ver a solução. Igual o Jack Estrupador, vamos por parte. Vamos por parte. Aí fui lá, fiz, eu digo, e agora? Como é que eu vou limpar pra sair daqui, né? Cara, não, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, a única solução que tinha era, eu vi a caixa acoplada, eu digo, vai ser a água dali mesmo. Caixa acoplada? Não entendi. Que coisa rica, aquela, né? Aquela descarga acoplada. A caixa acoplada que fica atrás do vaso ali, que você dá a descarga, atirou a tampinha e lavou. Exato. Não, foi inteligente. Pô, eu faria a mesma coisa. Ué, vou sair com a bunda suja. Foi inteligente pra caralho. Aí saí, não deu meia hora. Começaram a anunciar no congresso lá que tinha faltado água. Quem que tupiu a encanação? Fui eu. Aí cheguei pra umas colegas, eu fiz, olha, sabe quem foi que fez? Fui eu. Aconteceu isso. Aí contei a história, ela fez, MacGyver! Aí, meu apelido ficou MacGyver. Referência, né? Corajosa de contar a realidade, eu esconderia, né? Manteria calma. Nada tá obscuro. Um dia tudo é revelado. A culpa é de quem não colocou papel higiênico e papel toalha lá, né? É, a culpa é de quem rouba, né? O papel higiênico. Todo mundo vai lá roubar o papel higiênico da faculdade. A culpa é dos universitários. Aqui, continuando no banheiro aí, só quem já tomou banho de caneco sabe o valor de um chuveiro elétrico, cara. Porque tomar banho de caneco, eu quero esquentando água, é foda, bicho. Você não toma banho direito, não. Quando eu morava no Paraguai, a gente tinha um banheiro lá fora da casa, né? Separado, assim. Chama patente. Chama como? Patente. Tipo patente da porta, mas é patente de banheiro. É outra coisa. Não sei por que esse nome. É um banheiro que fica fora da casa, seria isso? Fora da casa. É, não tem bidê, não tem vaso, não tem nada. É tábua, buraco. Não tem água quente. Cano. Isso aí é luxo. Não, cano. Que cano, mano? Não tem nada, não. Aí... É direto num buraco, numa fossa. Aí pra tomar banho, você esquenta a água na chaleira e tem uma lata de tinta em cima, assim. Nossa. Do lado do vaso. Não, isso já é demais, velho. Você nunca foi lá no Lounge Vanderlei, mano? Aí você pega e bota água quente naquela lata de tinta furada. Você toma banho como se fosse um chuveiro, tá ligado? E a água dessa lá você toma banho. Você tem, tipo, uns 40 segundos pra se esfregar até que ela acabe. Caraca, é tipo cobrar o escanteio e ir pra área pra cabecear, né? Você joga a água, corre pra baixo pra... É tipo isso. Caraca, bicho. Não é mais fácil jogar água assim por cima, não? Sei lá, eu queria ter um chuveiro em casa. Não sei por que fiz inventar essa. Mas a caneca eu já tomei banho também. É mesmo que assobiar e chupar cana. Meu avô, ele... Na época que ainda tinha TV preto e branco, né? Quando chegou TV colorida, assim, ainda era muito caro. Aí ele ainda tinha TV preto e branco. Ele comprou tipo um vidro que você colocava na frente da televisão. Era um vidro verde, assim. Aí disse que deixava a TV colorida, saca? Aí você tá falando desse negócio aí de improvisar o chuveiro. Eu lembrei disso, meu avô tinha isso, cara. E era maior cuidado, porque quem tem qualquer coisinha desarmar. Que chuveira, né? É como se fosse aqueles protetor de tela de computador antiga? Sim, isso, tipo isso. Isso, já vi, já. Tipo isso. Tipo, mas não dá cor porra nenhuma, é uma cor só que você tem daí. Só fica verde, só fica verde. Será que a luminosidade da tela na época dava problema na visão? Aí inventaram essas telas que era agarrada no monitor, né? O maluco que vendeu isso aí ganhou muito dinheiro. Não, e sem falar demais, a videogame estragaria a TV, né, também. Tem as lendas do videogame, né, cara? É, atrapalha a visão... Deixa mais burro, queima a televisão. Essa da televisão, cara, eu não sei quem inventou isso, mas todo lugar tem isso. Minha mãe falava isso. Não, não pode ligar muito não, porque senão vai estragar a televisão. Era limitada a jogar só um tempo ali, boa. Ou então eles arrumavam uma TV bem fodida, sabe? Uma TVzinha pequenininha. É, isso aí é pra jogar videogame. Será que não é porque usava muito a TV, muito tempo ligada, esquentava a TV pra queimar? Ah, porra nenhuma. Era pra mãe da gente ver a novela. Tava querendo ver a novela e mandava desligar com a porra, falando que tava... Gente, eu queria defender nossas mães. Era uma TV só, praticamente era uma TV, né? Era a TV da sala, né? Era uma só. Hoje em dia a galera assiste no tablet, no computador, põe Netflix, põe não sei o que, YouTube. Antigamente era uma TV na sala e pronto. Sei lá, ia ver banheira do Gugu, era a família toda. Banheira do Gugu. Coitado do Gugu. Até hoje eu fico revoltada. Fico olhando um bocado de sabonete, um monte de gente pegando, de que jeito, tanta gente prestando sabonete, eles estragando sabonete, mentira, brincadeira. Era a diversão dos marmanjos. Não, mas quando a gente vê que lá, não, cara, a gente era criança, mas ninguém, sei lá, será que as pessoas pensavam nisso? Acho que não pensavam também. Era bom demais, velho. Ah, você era novo também, cara. Eu, o Paulo, a nossa geração é muito nova nessa época, devia ter 5 anos de idade, 6 anos. A gente não tinha maldade, nem sabia o que era aquilo. Mas os velhos, devia gostar demais. Alegria, alegria da tarde. Mas e as mulheres dos velhos, onde assistia junto também? Mas era tipo, normal. Não, era o... Não, mas... Era o Gugu, mas véio. Sim, hoje você curte a foto no Instagram na frente da sua namorada, ela fica puta. Como é que você vai assistir o Domingo Legal inteiro na frente da mulher, ela não vai ficar puta? Ah, isso é essa geração Nutella, cara. Isso é geração mimimi. O que eu lembro agora, assim, tipo, falando nesse assunto, é que... De coisa, tipo, também na questão de curtir, né, uma foto. É o celular, né? O celular foi uma das maiores invenções do homem. Porque hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Eu acho que se você sai de casa sem o seu celular, você se sente pelado. Você precisa do celular pra... Falta alguma coisa, sim, né? Sim, pra quase tudo. Então, uma das maiores invenções hoje em dia é o celular, não é? E a fritadeira elétrica. Olha, micro-ondas, fritadeira elétrica e máquina de lavar... É coisa que não é de Deus não, minha gente. Ô Cris, vou fazer uma indicação aqui. Você falou aí do episódio da máquina de lavar. Eu tô lembrando aqui da história que o Emerson contou lá no DQC mesmo. Você até chorou quando ele te deu a máquina de lavar. Você foi, ficou agradecendo. Eu chorei. Eu lembrei da história. É muito boa essa história, cara. Galera, vai lá no DQC ouvir esse episódio, que é muito engraçado o Emerson contando essa história da máquina de lavar. Eu me emocionei, eu abraçava a máquina. Quando a máquina chegou, eu abraçava. Ela lá batendo e eu abraçada com ela. Ela tremendo lá e eu abraçada com ela. Eu digo, meu amor, depois de quase 15 dias sem a máquina... Porque assim, minha máquina tinha quebrado, né? A gente sempre comprava uma usada, que eu não via necessidade de comprar uma nova, que era, vamos dizer, era mil e pouco, e geralmente não lavava tão bem quanto as antigas. Então, tipo, normalmente eu comprava uma máquina usada de 5, 10, não, de 10 quilos, 7 quilos, assim, em torno dos 350 reais. Então, não via necessidade de comprar uma nova. Aí teve um dia que essa de 10 quilos quebrou, que eu tinha comprado, dado a minha na época e tinha completado um valor. E daí, pra comprar uma de 10 quilos, ela tinha quebrado de novo. Depois de quase um ano, ela tinha quebrado. Fui mandar pro conserto, além de ter ficado uma semana lá pra poder eles fazerem a avaliação e me dizer um preço, era em torno, vamos dizer, de 450 a 480 reais pra conserto. Aí eu fui procurar uma usada. Tá, quando eu fui olhar uma usada, tava o mesmo preço do conserto. Eu olhei pra Emerson, eu fiz, Emerson, não vale a pena. Não vale mais a pena. Chegamos ao ponto que não vale a pena comprar uma máquina usada. Que tá caro. Vamos ver uma nova. Vamos pegar esse valor, a gente completa e compra uma nova. Aí tá. Isso passou dias pesquisando, até que eu achei uma máquina, acho que era 11 quilos... A um valor X. E aí eu disse, eu vou amanhã, já não aguento mais ficar sem máquina, já era quase 15 dias, não aguento mais, vou numa loja presencial pra ver. Ele fez, olha, se tu trouxer uma máquina com menor de quilo e mais cara, tu já sabe, tu vai devolver. Eu disse, eu vou pesquisar, eu não vou comprar, mas se eu encontrar uma do mesmo valor... E com o mesmo quilo, eu já vou mandar trazer logo. Fechou, então tá. Conclusão, cheguei numa loja lá, que eu não vou citar o nome, porque a gente não tá fazendo propaganda, né? Se a gente tivesse recebendo, fazia propaganda. Aí eu perguntei lá, tinha uma de 13 quilos pelo mesmo valor da que a gente tinha achado de 11 quilos na internet. Então eu comprei. Menino, quando ela tinha 2 dias úteis pra chegar. Quando ela chegou, eu abraçava. E eu chorava. E eu ligava pra Emerson. Emerson, muito obrigado, nem acredito. Ele fez, minha filha, é só uma máquina de lavar. Eu digo pra você. Pra você é que nem um PlayStation ou um Xbox One, sei lá. Uma coisa assim. Você já tinha um filho quando ganhou essa máquina? Sim, foi agora há pouco. Acho que foi ano passado, eu acho. É que eu tenho um brother que nasceu por causa da máquina de lavar. Como assim? Como é que é essa história aí? Eu tenho um amigo que a gente começou a gravar vídeo junto e tal. Na verdade são três, né? Eu não vou falar o nome deles aqui, mas são eu e mais três amigos. Chama ele Jorge. O Jorge, o Pedrinho e o Joãozinho. E a gente começou a gravar vídeo no ensino médio e tal. Até por isso eu tô na publicidade. Hoje quero ir pro cinema. Eles estão em outras áreas, biologia, ciência e computação e tal. Mas eu fiquei na publicidade, mas não é esse o contexto. O maluco que fez biologia, hoje ele já é mestre em biologia. E ele contou, teve a audácia de contar uma vez pra gente, que no primeiro ano, que ele não foi um filho planejado, igual o irmão dele. Ele tinha tretado com o irmão dele lá e tava triste na escola porque ele não foi um filho planejado. O pai e a mãe dele tinham ido num bingo e jogado no bingo, e o prêmio era a máquina de lavar. Eles ganharam o bingo e ganharam a máquina de lavar. E eles ficaram tão felizes quando chegaram em casa que treparam em cima da máquina de lavar e nasceu ele. Ele contou pra gente, mano. Como é que ele descobriu essa história, cara? Acho que o irmão dele deve ter jogado na cara dele. O irmão dele é tipo uns 7 anos mais velho que ele, né? E daí ele ficou muito triste, ele contou pra nós essa história. Nós caímos em cima da... Qualquer coisa que ele falava, mano, você nem foi planejado, mano. Você nasceu por causa da máquina lavar, cara. Gente, como é que pode? Que história sensacional. Aí qualquer xingão que ele levava da mãe dele, ele tirava nota ruim e a gente voltava com essa história. Que ele não tinha que estar lá porque ele nasceu por causa da máquina de lavar. Gente, sensacional. Se alguém me falasse, se um irmão meu falasse que eu só tinha nascido por causa de uma máquina de lavar, eu ia dizer, olha, tu foi planejado, saiu essa derrota toda, teve que vir um rascunho pra ver a perfeição. Aqui é a perfeição, aqui, ó. E aí, gente, tem mais invenção aí? O que vocês consideram aí? A escrita, né? A gente pode entrar um pouco mais sério, mas a escrita foi uma invenção que pôde fazer nossas histórias ficarem guardadas, né? Muitas tribos hoje ainda, e as tribos de antiguidade passam informação para as gerações mais novas a partir da oralidade, né? De o avô contar pro pai, o pai contar pro filho e tal. A história vai se modificando claramente, porque nada... Como telefone sem fio, sempre alguém aumenta para um lado, né? Muito por causa disso que nasceu os heróis da antiguidade, né? A gente pode falar de vários, sei lá, os vikings principalmente, que nasceu os heróis deles. E talvez alguns gregos e tal, que a gente mencionar na história de hoje, mas porque alguém escreveu 200, 300 anos depois que talvez aquela pessoa teria existido, né? Daí com a escrita veio pra... Claro que pode ser inventado muitas histórias, como a gente sabe que muita coisa talvez da religião, da Bíblia, sei lá, foi escrita depois e tal sendo usada hoje. Mas os conhecimentos científicos pelo menos ficaram, né? Se as pessoas não soubessem escrever, a gente talvez não teria acumulação de conhecimento que a gente tem hoje, porque pode alguém escrever uma coisa super inteligente, por exemplo, se o Silvio Santos, né, escreve alguma coisa, todo mundo vai ler, ele é o Silvio Santos, mas se um cara lá do sul do Amazonas, lá no meio da floresta, escreve alguma coisa, ninguém vai ler, talvez dali uns 100 anos alguém ache aquele papel que ele escreveu e seja uma coisa importante que ele revelou, que ninguém sabia, que ele pensou, que a gente pode ver com a escrita. Então a escrita acho que foi uma invenção importante para a humanidade, não, nós não estaríamos hoje aqui sem a escrita. Eu acho também a internet, chamada de vídeo. Cara, tu pode estar onde tu for, onde tiver, lá no Japão, na China, qualquer lugar. Por mais que tu não esteja perto, mas tu tá vendo outra pessoa, tu tá conversando com outra pessoa, aproxima sem mesmo tu tá perto. Eu acho isso uma das melhores invenções do homem também. É, ligado com a escrita aí também, tem a prensa, né? As copiadoras e tal, que também se é copiar tudo na mão, né? É foda. Antigamente, na Idade Média, você tinha lá os monges, né? Que vivia só pra transcrever livros e tal. Mas depois que veio a prensa, isso aí, veio o jornal, as revistas... foi um avanço tecnológico gigantesco, né? Da vinculação, da distribuição da informação. Gutenberg, né? O famoso Gutenberg. Um pouco antes da Revolução Industrial, eu acho, né? Criar a imprensa. Claro que isso movimentou toda a Revolução Industrial também. E os chineses, né? Na verdade, inventaram antes, né? Acho que uns 500 anos os chineses inventaram a prensa, mas a galera do Ocidente só sabe do Gutenberg. Mas com certeza, se tivesse que copiar, quanto custaria um livro, né? Se você não tivesse como divulgar isso, a não ser por cópias feitas de forma industrial. A xilografia também entraria nessa prensa ou não? Ah, sim, na pedra? É, quase isso. É aquele que o pessoal botava assim, fazia... Botava um papel aqui, aí baixava assim, passava uma tinta. É como se... Sabe aquela... Literatura de cordel? Aqueles folhetos de cordel? Eu conheci só do Cordel Encantado, a novela que tinha... Mas não é, você tá falando que você faz o relevo na pedra, daí você coloca tinta e outra pedra em cima, você faz a xilografia. Faz a xilografia. Sim, sim, a gente deu uma estudada nisso também. Mas, tipo, a prensa veio depois, né? Isso era antes ainda. Ah. A prensa, ela foi muito mais rápida, sem... É, porque aliado com a Revolução Industrial, né, você tem os processos em série, né? Então você passa uma folha ali e, tipo assim, várias folhas, praticamente automático, né? Acho que você citou antes desse trabalho, ainda da. Como é que é? Xenografia? Xilografia? Xilografia. Ainda você precisava de um artista, de um artesão e tal, pra fazer os desenhos antes, né? Com a prensa só precisava. O primeiro maluco fazer a tipografia, um maluco que sabia ler, colocar o bagulho em ordem e deixava um peão, um cara lá só pra puxar a alavanca, né? E os papéis saíam. Então, facilitou bem mais, né? Sim, mas toda tecnologia, ela é puxada por outra, né? Uma coisa vai... Tipo, a gente não chegou na internet, tipo, só pela internet do nada, né? Primeiro teve o rádio, o telefone, até chegar na internet. Não, no computador. A internet usa a mesma rede, né? Do telefone, da TV, só que modificada. Eu acompanhei a evolução do telefone. Já tô entregando a minha... entregando novamente a minha idade. Você saiu do telefone de disco pro smartphone. Por aí. Eu peguei a época que o telefone, ele era por sorteio. A linha era por sorteio. Caramba, mano. Sim, consórcio. Consórcio, isso. E aí tinha aqueles tijolão lá, né? Que além de tu pagar o aluguel da linha do celular... Tu ainda pagava minutagem do celular pelo que tu ligava. E era coisa de outro mundo, assim. Só que aí o pessoal fazia questão de exibir, botar aquele tijolão dentro de uma capa e pendurar no, na cintura pra mostrar que era que tinha dinheiro, era questão de estado. Era melhor que ter um iPhone, né, mano? Você tinha uma linha, cara. Você era foda, mano. E aí o pior é que quando a pessoa colocava um celular daquele, um bip e a chave do carro, era tudo pendurado nos negócios das calças. Por isso que precisava da pochete. Você, né? Tinha que passar por gasolina em vez de perfume, você tava fodão. Exatamente. Daí depois veio o celular menor, né? Que era preto e branco, mas que tinha identificação de chamada. Depois veio aquele mesmo estilo, só que botava umas cores, umas luzinhas dentro, LED, pra dizer que aquele era divisor colorido. Depois veio um de câmera e aí foi a evolução do telefone. As pessoas verem hoje, tem um vídeo na internet que eles fizeram um teste, né, com os adolescentes de hoje, utilizando aqueles telefones antigos para ver se eles conseguiam utilizar, tipo walk-talk, aqueles telefones fixos de disco. E os jovens hoje em dia ficavam olhando, tipo, como é que usavam isso? Mas tem uma coisa que o pessoal, assim, hoje em dia, né, vê as crianças utilizando smartphone, faz assim, ai, como meu filho é inteligente, meu filho sabe mexer no celular, sabe botar no YouTube. Cara, isso é feito pra qualquer animal conseguir mexer, entendeu? Qualquer animal que tem um polegar consegue mexer, porque é muito intuitivo, sabe? É muito intuitivo, é colorido, os símbolos são muito destacados. Qualquer pessoa com um mínimo de discernimento consegue mexer no smartphone. Então, assim, sinto muito em dizer aos pais, corujas, que se orgulham de seus filhos. Bom, seus filhos podem ser inteligentes, mas não é porque ele mexe num smartphone ou consegue colocar a galinha pintadinha na televisão que ele é a criança mais inteligente do mundo, não. Porque isso é justamente feito pra isso, pra todas as crianças, pessoas, qualquer animal que pegar um celular, um smartphone pela primeira vez conseguir mexer, sabe? É pensado isso, a tecnologia, ela é pensada pra ser assim. Então, uma coisa, até tava ouvindo um podcast esses dias. Um stand-up no YouTube do cara falando como que era jogar videogame antigamente. Que o desafio do videogame, ele já começava antes do jogo. Tipo, só de você instalar o videogame na televisão já era um super desafio, que você tinha que ir lá, colocar os botões no lugar certo, soprar a fita, pra fita pegar naquele negócio que não era de qualquer jeito, e fazer uma gambiarra. E aquelas quantidades de cabos atrás do videogame. Isso, você tinha que saber qual, onde enfiar cada um. Então, assim, antigamente ainda tinha essa coisa, sabe? A minha geração, essa geração que nasceu nos anos 90, né, que cresceu com toda essa transformação de tecnologia, Nós temos uma qualidade de adaptação muito grande. Até maior do que as gerações anteriores. Porque a gente cresceu se adaptando, sabe? A gente cresceu recebendo tecnologias novas a cada ano, sabe? Então, sei lá, a pessoa tava com um MP3, né? Não sei se o pessoal lembra, era um aparelhinho de ouvir música, chamava MP3. No ano seguinte, quer dizer, no ano antes você tinha o Discman. No ano seguinte, você chegava na escola com o Discman, já era o MP3, você já tava por fora. No outro ano, já era um MP4, ou então um celular que tocava música, com cartão de memória. No ano seguinte, era o, sei lá, aí começou a aparecer os iPods, celular e smartphone, mais pra frente. Então, assim, a gente era, cada ano era uma coisa nova, e a gente tem essa facilidade de adaptação com tecnologia. É até diferenciado. As crianças de hoje, não. É tudo igual. A tecnologia smart, ela é toda igual. Toda tecnologia smart é igual. Caixa eletrônico, TV, celular, sabe? É tudo igual. Então é muito fácil de mexer. Ah, não, se tu chega, botar um maluco de 15 anos na frente de um caixa eletrônico que não tem tanto screen, ele vai ficar perdidão apertar nos botões. A gente mesmo chega num caixa eletrônico e começa a apertar na tela e não funciona, você fica bem envergonhado. Ou então pega na tela do computador, né? Você tá muito puto, você bota a mão na tela pra aumentar a imagem. Imagine uma criança que nasceu nesse mundo, né? Uma coisa que eu acho interessante falar, uma coisa que eu vi e eu achei muito engraçado, na verdade, porque foi assim, foi uma criança dando zoom numa revista, um bebê, ela pegou uma revista e tentou dar zoom, eu pensei, nossa, que louco, né, e onde que a gente parou, tipo, era uma revista manual ali de papel e a criança tava tão acostumada com o mundo digital que ela achou que ela, fazendo com os dedinhos, dando zoom, tipo, zoom que nem a gente dá na tela do celular, ela tava tentando fazer isso na revista, e pra ela era normal. Eu pensei, nossa, que coisa, impressionante, né? Não, minha filha, um dia desse veio descobrir o que era TV aberta, acho que ano passado, eu acho. Porque pode ser que ela não fazia ideia do que era mesmo, né? Pois é, aí a gente colocou, tinha caído a internet... Daí a gente colocou lá na TV, né? Aberto no desenho. Daí ela pegou e fez, ô pai, papai. Aí você fez, que foi? Papai, não tá passando aqui, ó. O controle não tá funcionando. E apertando o controle, não tá funcionando. Ele fez, que não tá funcionando? Que vai passar a TV aberta quando ele chegou lá? Que ele viu que era TV aberta. Mas ele ria demais. Ele fez, minha filha, isso se chama TV aberta. Antigamente, a gente tinha que esperar o comercial passar todinho pra gente continuar assistindo o que a gente queria. Chegar ao filme, pra assistir o filme à noite, né? Tinha que esperar passar tudo que tinha durante o dia pra assistir o filme à noite. Verdade, cara. Que chato, nossa, né, pai? Ele fez, é. A gente via os filmes todos picados, né? Tipo assim, você não viu o filme completo. Aí tinha um amiguinho que tinha TV a cabo em casa, aí fala, não, mas tá faltando isso, não sei o quê. Mas assim, era coisa de outro mundo, sabe? Porque os amigos falavam, sabe? Assim, eu vi tal filme, não sei o quê. Pô, mas passou que... Ah, não, passa toda semana e tal, porque o filme repetia, né? Repete então, ainda. Você... Aí tinha o catálogozinho lá, que marcava o horário de assistir os filmes, não sei o quê. Pô, era foda. Quando passava na tela quente, os malucos já tinham visto 2 meses atrás, já, ou mais, sabe? Os caras já tinham visto o filme. Aí a gente chegava doido na escola pra falar, você assistiu o filme de ontem, não sei o que e tal. Os caras, já vi isso aí, há muito tempo humilhava a gente, cara. Na casa a gente colocou o telefone físico quando ninguém mais usava, já só usava o celular já. Então, deve ser parecido com isso. Cara, pior que telefone fixo ainda existe, né, cara? Eles ainda vendem serviço de telefonia fixa, eu não sei por quê. É porque, por exemplo, tem 0800 que só liga pra orelhão, ou só liga pra de telefone fixo, por exemplo. Ah, os orelhão aqui da cidade são tudo de graça, não sei como é que tá de vocês. Como é que é isso? De graça, você vai no orelhão, você liga. Um bota cartão, não bota nada. A empresa de telefonia, ela tem que ter um número X de orelhões por habitante ou por cidade, alguma coisa assim. E aí, se ela não tem esse número X de orelhão disponível, naquele local ali, elas não podem cobrar do cidadão. Então meio que faz a ligação livre, entendeu? Elas são obrigadas a fornecer de graça esse serviço, porque ele não atende as regras, vamos dizer assim, da Anatel. E agora eles têm que botar a internet, parece. Tirar a telefonia pública, que ninguém usa mais, e botar a internet nos orelhões de grátis. Esse lance de colocar os pontos, há um tempo atrás eu vi, foi acho que no jornal Hoje, mas isso tem muitos anos já, que foi feito isso, eu acho que em Nova York ou Londres, não sei, acho que foi em Nova York. A telefonia, as concessionárias de telefonia, para não perder a concessão, ela propôs isso, colocar pontos de Wi-Fi nos orelhões, né, dos antigos orelhões, telefone público. E aí ela ganhou e, tipo, na cidade, nos pontos lá tem Wi-Fi, sabe? No centro de Manhattan, eu acho, tem Wi-Fi. Tipo, eu acho que seria certo, sabe? Na minha cidade, se eu não me engano, nem tem mais orelhão, cara. Eu não vejo, assim, ou pelo menos eu não reparo na rua. É, por concessão eles têm que ter, eu acho. Então, um número mínimo de orelhão. Mas eu já liguei muito de orelhão, cara. A gente tinha que andar com cartão, né, na carteira. Você não raspava atrás do cartão e passava esmalte pra ganhar crédito? Que é isso? Como é que é essa mandinga aí? Não sabia, não? Não. Atrás do cartão tem um código de barra. Atrás do cartão. Você raspa ele com a moeda e passa esmalte. Aí os créditos voltam. É sério isso? Aham, a gente aprendeu isso na favela. Ah, não. Brincadeira. Verdade, mano. Quer dizer que esse tempo todinho eu perdi dinheiro com isso? Não, eu não sou corrupta. Não é corrupção, mano. A TV a cabo tá aí. A gente usa gato, o problema é deles. Eles não vão poder entrar na sua casa pra tirar o gato. É, põe mais barato que a gente não... Mentira. Aqui, é igual colocar a pilha no congelador, né? Antigamente o pessoal fazia isso também. A pilha descarregava, eles colocavam ela no congelador, que ela voltava a dar uma carguinha mais. A gente era um pouco mais rude, a gente botava na chaleira quente, fervendo. Talvez ela explodisse, mas morda. Pegava carga também, eu acho. Não pegou fogo, não? Pois é. A gente não tinha congelador, né? Era só o fogo. Eu botei no congelador, mas não funcionava, não. Não voltava, não. A chaleira funcionava. Dava mais uns palpites, assim. Dava mais uma ligada. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Eu tava com preconceito de assistir um filme que tava no meu feed da Netflix, igual sempre. Aí eu vi um comentário na internet, não sei quem que falou, acho que foi o Emílio Sorita. E falou assim, tem um filme do Ed Murphy, que chama Meu Nome é Dolemite, ou Dolemite, umas coisas lêem em inglês. Que conta a história de um maluco, um artista negro da década de 60, 50 por aí, eu acho, 80, não sei. Mas pra trás, bem pra trás. Que ele queria ser artista, muito ser artista. Queria contar piada, queria fazer cinema, queria fazer tudo. E daí os próprios negros da comunidade diziam que ele não ia conseguir e tal. Só que o maluco era louco, mano. E ele foi correr atrás, gastou dinheiro, fez empréstimo e tal. E da época dele foi o filme mais visto. Que rendeu 10 milhões nas bilheterias do cinema americano, tipo, que nunca tinha rendido na época, sabe? Hoje, claro, Marvel e DC rende 1 bilhão, né, num filme. Mas naquela época, tipo, pra tu render 10 milhões no cinema era muita coisa, né, sabe? E daí, meu nome é Dolemite, um filme que tá na Netflix, com Ed Murphy, voltando às telonas agora, tipo, tem tudo pra ser Oscar, cara. Que tá muito boa a atuação do maluco. A minha indicação cultural, eu tava pensando em alguma aqui. Eu ia indicar a série, mas eu resolvi indicar um livro que ele é bem antigo, mas só que eu gostei bastante e até hoje eu não esqueço dele, que é Preconceito Linguístico. Cara, é muito bom assim. E é de Marcos, se escreve Marcos Bagno, só que se pronuncia Marcos Banho. Daí ele fala da questão do certo, da pronúncia certa e da pronúncia errada, da escrita certa e da escrita errada. Que não, no português, em si, na língua falada e escrita, ele não existe nem o certo nem o errado. Que vai de acordo com o teu ambiente, de acordo com a tua instrução. educacional, né, do teu grau de instrução. Vamos dizer assim, se a pessoa, por exemplo, convive numa comunidade em que as pessoas falam problema, então na cabeça da pessoa que está falando problema não é errado pelo ambiente que ela vive. Mas quem vive num ambiente, por exemplo, que fala problema, na cabeça de quem escuta problema, quem fala problema tá errado. Então seria mais ou menos isso, para saber diferenciar ao invés de julgar, saber diferenciar o grau de instrução de um e outro. É maravilhoso. É um livrinho pequeno, de bolso, mas eu super recomendo. Preconceito Linguístico. Um filme que eu acho que vai ser muito interessante é Homo Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É um filme muito legal, baseado no livro, né, que eu li, é muito bom, e ele já estreou. É um filme que eu acho que se o pessoal assistir vai gostar bastante, que é Uma Breve História da Humanidade. Ele conta como o ser humano chegou até aqui, até agora, tipo, tudo que ele teve que passar para poder viver em sociedade, todos os desafios, todos os obstáculos. Então é um filme que eu recomendo pra caramba. Eu acho que o pessoal vai curtir bastante. O pessoal que, pelo menos, se interessa no assunto, de tentar entender como que funcionam as coisas. O pessoal que se liga em histórias, certeza que vai gostar. Então esse é o filme que eu indico. Valeu. Eu vou indicar um álbum, um disco. Tem tempo que eu não indico álbuns aí de música. O álbum é do Sidoca, é um álbum de trap, chama Doca Language. Acho que é assim mesmo que chama, Doca Language. Assim, é um álbum que não é muito novo, não. Já tem alguns meses aí que foi lançado, e foi lançado no meio do ano. Mas eu não tinha parado ainda pra escutar, e essa semana eu resolvi, tava procurando alguma coisa nova pra ouvir. Cara, é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Não tem mensagem, não tem nada disso, é música pra você ouvir alto, curtir, é uma vibe muito boa, é bem divertido, assim, engraçado. Então fica a dica aí, Doca Language, do Sidoca. E é isso aí, galera. Johnny, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação, espero que você tenha gostado, volte mais vezes aí para participar com a gente. Tem um recado final aí pra galera? Obrigado, eu gostei muito de participar com vocês e espero sim voltar outras vezes. Espero o convite do meu primo aqui, Paulo, para estar aqui discutindo alguns assuntos com vocês. Obrigadão, galera, valeu. E você que já nos ouve, já sabe, redes sociais, @papocalçada, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Temos o nosso grupo no Telegram, t.me/papodecalçadapodcast. Lá você pode trocar ideia conosco, pode sugerir pautas, debater, ou zoar mesmo, fazer seus comentários. Para você também pode entrar no nosso blog, papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você encontra outros podcasts produzidos pela galera aqui. Tem o Remix, que é uma vez por semana, todas as terças-feiras. O TV na Calçada, que sai quinzenal, falando sobre séries e filmes, todos os sábados, quinzenalmente. E agora também tem um podcast novo da Renata, que é o Papo de Lingerie, alternado com o TV na Calçada aos sábados. Ela fala sobre assuntos femininos. Vale conferir todos esses podcasts. O Papo de Calçado, você já sabe, todas as quintas-feiras, episódios novos no seu feed. Esperamos vocês aí até a próxima semana. Valeu todo mundo que participou. Até mais. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.